noite, está 3305, duas milhas do externo, baixado checando. Na ponte. E 5972, a sua identificação, desse manter o nível de voo 040, chegada Bonf. 040, Bonf, Rio. Para o solo com vento. Whisky Fox Lima 5. Tá 3152, chame Recife, 2085, ao termo 3365. 3305, solos 38. Ao livrar direito no 21 décimo 9. Direito no 21 9, obrigado. Salvador, gol 076. Gente da porta, passa o 240 para o 1-5-0. Bono 076, sem identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada à Mare. Autorizado 050 na Mare, gol 076. E o 5972, livre aproximação, desça para 12 mil pés, 1014, ajuste 014, informe no localizador estabilizado. Aproximação, está livre aproximação, 2 mil pés, 1014, em manhã, portaria estabilizada. Tucson 3305, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, táxi via Pátio 3, para o gate 07. Alfa Kilo, Pátio 3, para o 07, o 3705. Afirmo. Salvador, Oceania 63, 13, ponto de espera da 10, pronto. Oceania 3, 13, autorizar o maniário de decolar pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, 63, 13. Afirma. Salve Salvador, boa noite, Azul 4209 voltando. Boa noite, prossiga. Cliente da Foxtrot para autorização com fins 380. Azul 4209, autorizado com fins nível 380. Decola pistulo 0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, bridge, após Upazulu 16. Controle 119.8, código transponder 5166. Autorizado com fins 380, pista 110, curva direita, saída da El, após Leda e Brite, depois o Super Zulu no 6. Aciona 5166, controle 191-4209. Enter. Oceania 6313, decola aos 43, controle 119.8. 119.8, obrigado, boa noite. Boa noite. Ele está estabilizado no localizador Rio com a pista vista. Ciente, está cruzando 4 mil pés em descida na, a 10 milhas da cabeceira, vai ter condição de aproximar direto? Positivo. Completa aproximação, chame a Torre Salvador em 118 Medusa, Rio 5972. 18.62, aí. Controle Salvador, boa noite, Oceania 63, 13 e coluna da El, cruzando 1600. Oceania 63, contato, radar na decolagem, submantenha 360, prossiga conforme autorizado. Ok, Salvador 360, após 2000, pode voar da El, senhor? Após 2000, direto da El. Obrigado. No portão 4. Fortão número 4, autorizado a reporte para o táxi. Autorizado a reportar para o táxi, 6747. Chinamento 224, acionando identificação, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1004, chegada a mão. Chegada a mão, 3 mil pés, 076, desça para 2 mil pés, 1014 altímetro, livre aproximação, informe estabilizado. 1014, 2000, vai chamar estabilizado, voo 076. Rio 5972, solo 48, livrar direito no 21-9. Livrar 1219, Rio 5972. Senhor. 2. 972, livra. Rio 5972, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Rio 5972. Para o táxi web 6747, 152 a bordo, 415 com fins. Copiado. autorizado com o FINS 415152, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Índia Alfa, ponto de espera da 1 no 0, lá 18,6 com a torre, né, 747. M3 no 3, chame Recife em 125, 1 lanterna no 3325. 125 não, 3325, obrigado pelo trabalho. Pronto, pushback, acionamento posição de número 8. Autorizado, reporte para o táxi azul 4209. Autorizado, chama para o táxi 4209. Boa noite, Web 6747, próxima quantidade da 10, pronto. Boa noite, Webjet 6747. Autorizado a linha decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. A linha decola da 076 estabilizado. Chame torre em 118,6 12. 18,6 076. Puxa na 6224, livre aproximação de Sux Ray para pista 1-0. Informe estabilizado no localizador. Parar estabilizado, 6224. Chame 6224, recebe marcações de alta Mike Echo de Salvador? 29 milhas. Ok, sente. Salvador, boa noite, gol 076, passou o marcador externo. Gol 1076, uma boa noite, tráfego avistado, ajuste de altímetro 1014, vento 1010 graus, 12 nós, pista livre, autorizado pouso. Ok, livre o pouso, 1014, confirmando o vento? 110 com 12. Obrigado. 10. Alternão do Galeão. Copiado Galeão, 31089, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1 0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6. Juliette Alfa até o ponto de espera da 1 no 0, ponto de compra 18, 6, obrigado, boa noite. 1747, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Web 6747, passando 1700, Adael, Leda. Web 6747, contato radar na decolagem, submanteu 340, saída conforme autorizado. 340, vamos saída 6747. 7, menos solo 5, 5, livrar direito, 1, 2, 1, decimal 9. Salvador, Gol 1076. Gol 076, boa noite. Prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, táxi via pátio 3 para o gate 612. Alfa Kilo, pátio 3, confirma o gate para o 076. Gate é o 0612. 0612, ok. 0076. Salvador, boa noite. Trip 5515 para descida. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4209, pronto com a espera da 10. Boa noite, Azul 4209. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 10 nosso. Alinhe e decola no 04209. Dos quatro. Prossiga. Estabilizado. No localizador. Complete aproximação, estima a torre em 118.612. Torre, o Chanel 6224. O Chanel 6224, boa noite. Tráfego avistado, completa aproximação em favor da pista livre, número 1 para pouso. Vento, 110 graus, 110 graus com 10 nós, ajuste no 04. Agora sim, pista livre, tem autorizado o pouso. Gente, autorizado o pouso, Chanel 6224. Azul 4209, decola ao 58, controle 119, decimal 8. 19-8, muito obrigado, boa noite. Boa noite, um bom voo. 325, o 6747. Solo TAN 3305, autorização de tráfego para Recife, nível 3300. TAN 3305, autorizado Recife, nível 330, via Prisc 58. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5167. 600. Azul 4209, boa noite, contato radar na decolagem, submantel 380, saída da El. 380 da El, 4209. Planejamento correto nesta aproximação táxi. Excelente, obrigado. Prossiga. Qual a velocidade? 250, pode manter até 4 milhas de dona. Excelente. TAN 3178, reduza para 250 nós. Scanner 6224, Solos 01, ao livrar direito no 21, décimo 9. 219, grato. Solo Salvador, Xanar 6224. Xanar 6224, prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, táxi via pátio 3 para o gate 01. Alfa, Kilo, pátio 3, 01. Confia. Solo 3305 para o pushback, acionamento no 7. Gate 7 autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi 3305.